Taxas de juros excessivamente altas, como um exemplo de 6,9%, podem ter alguns efeitos desencorajadores na economia de Moçambique. Aqui estão algumas implicações possíveis. Investimentos e empreendimentos. Taxas de juros muito altas podem desencorajar investimentos e empreendimentos, especialmente para empresas e indivíduos que dependem do crédito para expandir seus negócios. Custos de empréstimos mais altos dificultam o acesso a financiamento e reduzem a atratividade de investimentos produtivos. Isso pode limitar o crescimento econômico e a criação de empregos. Consumo. Taxas de juros excessivamente altas podem reduzir o poder de compra dos consumidores, pois aumentam os custos do crédito ao consumidor. Isso pode desestimular o consumo e afetar negativamente setores dependentes do consumo doméstico, como varejo e serviços. Endividamento. Taxas de juros elevadas podem aumentar a carga de dívida para empresas e famílias que têm empréstimos. Isso pode dificultar o pagamento de dívidas existentes e levar à inadimplência, o que pode ter efeitos negativos sobre o sistema financeiro e a estabilidade econômica. Atração de investimentos estrangeiros. Taxas de juros muito altas podem desencorajar investidores estrangeiros, pois reduzem o retorno sobre o investimento e aumentam os custos de financiamento. Isso pode limitar os investimentos estrangeiros diretos e a entrada de capital no país, impactando o desenvolvimento econômico. Setor imobiliário. Taxas de juros excessivamente altas podem desacelerar o mercado imobiliário, tornando os empréstimos hipotecários mais caros e dificultando o acesso à habitação. Isso pode ter implicações sociais e econômicas, afetando a construção civil, o mercado imobiliário e a mobilidade social. É importante lembrar que o equilíbrio das taxas de juros deve levar em consideração as condições econômicas, a inflação, o desenvolvimento do setor financeiro e outros fatores relevantes. Taxas de juros excessivamente altas podem ser justificadas em determinados momentos para controlar a inflação ou proteger a estabilidade financeira, mas devem ser equilibradas para evitar impactos negativos sobre o crescimento econômico e a inclusão financeira. A utilização do dinheiro digital por meio do Metamask, uma carteira de criptomoedas baseada em blockchain, pode oferecer algumas vantagens em Moçambique. Aqui estão algumas delas. Acesso inclusivo. O dinheiro digital permite que qualquer pessoa com acesso à internet possa realizar transações financeiras, independentemente de sua localização geográfica. Isso é especialmente relevante em áreas remotas de Moçambique, onde a infraestrutura financeira tradicional pode ser limitada. Segurança. As transações em criptomoedas são protegidas por criptografia avançada, o que pode aumentar a segurança das transações financeiras. Além disso, a tecnologia blockchain, na qual o Metamask é baseado, oferece um registro transparente e imutável de todas as transações, reduzindo o risco de fraude e falsificação. Eficiência e velocidade. As transações com dinheiro digital podem ser processadas de forma rápida e eficiente, eliminando a necessidade de intermediários e burocracia associados aos sistemas financeiros tradicionais. Isso pode agilizar o processo de transferência de fundos e facilitar a realização de pagamentos. Redução de custos. As transações em criptomoedas podem ter custos menores do que as transações tradicionais, como transferências bancárias internacionais ou conversões de moedas. Isso pode beneficiar pessoas e empresas que precisam fazer transações frequentes ou lidar com remessas internacionais. Inovação financeira. O dinheiro digital oferece oportunidades para inovação financeira e desenvolvimento de novos modelos de negócios. A tecnologia blockchain permite a criação de contratos inteligentes, que são programas autoexecutáveis que facilitam e automatizam acordos financeiros. Isso pode abrir caminho para soluções financeiras mais eficientes e inclusivas em Moçambique. No entanto, é importante destacar que o uso do dinheiro digital também apresenta desafios e considerações importantes, como a volatilidade das criptomoedas, a proteção contra roubos de carteiras digitais e a necessidade de educação financeira adequada para os usuários. Além disso, a adoção generalizada do dinheiro digital requer uma infraestrutura digital robusta e regulamentações adequadas para garantir a segurança e a estabilidade do sistema financeiro. A economia sustentável usando o Metamask. O Metamask é uma carteira de criptomoedas baseada em blockchain que permite aos usuários armazenar, gerenciar e interagir com ativos digitais, como tokens ERC-20. Embora a tecnologia blockchain possa ter aplicações no campo da sustentabilidade, a criação de uma economia sustentável envolve medidas econômicas, políticas monetárias e regulatórias, além de políticas ambientais. O Banco Central de Moçambique tem um papel importante na regulamentação e na implementação de políticas monetárias e financeiras para promover a sustentabilidade econômica. Isso envolve medidas como incentivos fiscais, financiamento verde, regulação ambiental e educação financeira sustentável, como mencionei anteriormente. Embora o Metamask possa desempenhar um papel na facilitação de transações financeiras baseadas em criptomoedas, ele não é um instrumento principal para criar uma economia sustentável. A criação de uma economia sustentável é um esforço complexo que requer ações coordenadas de várias partes interessadas, incluindo o governo, instituições financeiras, empresas, sociedade civil e indivíduos. Criar uma economia sustentável envolve uma série de medidas e políticas que podem ser implementadas pelo Banco Central de Moçambique em conjunto com outros órgãos governamentais. Aqui estão algumas diretrizes que podem ajudar a promover a sustentabilidade econômica. Políticas monetárias sustentáveis. O Banco Central deve desenvolver e implementar políticas monetárias que incentivem o crescimento econômico sustentável e promovam a estabilidade financeira. Isso pode incluir a adoção de taxas de juros adequadas, reservas obrigatórias para os bancos comerciais e a gestão eficiente da oferta monetária. Financiamento verde. O Banco Central pode promover o financiamento de projetos e iniciativas verdes, fornecendo incentivos para investimentos sustentáveis. Isso pode ser feito por meio da criação de linhas de crédito especiais para projetos sustentáveis, benefícios fiscais para empresas que adotem práticas sustentáveis e a emissão de títulos verdes para captar recursos. Regulação e supervisão ambiental. O Banco Central pode implementar regulamentações e diretrizes para garantir que as instituições financeiras monitorem e relatem o impacto ambiental de suas operações. Além disso, pode-se estabelecer requisitos de divulgação ambiental para empresas listadas na Bolsa de Valores, a fim de promover a transparência e a responsabilidade ambiental. Educação financeira sustentável. O Banco Central pode desempenhar um papel importante na promoção da educação financeira sustentável. Isso envolve conscientizar os cidadãos sobre a importância da sustentabilidade, fornecer informações sobre opções de investimentos sustentáveis e incentivar práticas financeiras responsáveis. Incentivos fiscais. O Banco Central pode trabalhar em conjunto com o governo para implementar incentivos fiscais que promovam a sustentabilidade. Isso pode incluir a redução de impostos para empresas que adotem práticas sustentáveis, como eficiência energética, uso de energias renováveis ou redução de emissões de carbono. Parcerias e colaborações. O Banco Central pode colaborar com organizações internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, para obter conhecimentos especializados e compartilhar melhores práticas no campo da sustentabilidade econômica. É importante ressaltar que a transição para uma economia sustentável é um processo gradual e envolve a participação de todos os setores da sociedade. Além do Banco Central, é necessário o envolvimento ativo do governo, setor privado, organizações não governamentais e comunidades locais para alcançar uma economia verdadeiramente sustentável em Moçambique. A adoção de taxas de juros baixas em Moçambique pode ser uma medida para impulsionar o crescimento econômico e promover o acesso ao crédito. No entanto, é importante considerar cuidadosamente os efeitos dessa política e garantir que ela seja implementada de forma sustentável. Aqui estão algumas considerações relevantes. Estímulo ao investimento. Taxas de juros mais baixas podem incentivar o investimento privado, pois tornam o crédito mais acessível e barato. Isso pode estimular o crescimento econômico, aumentar a produtividade e criar empregos. No entanto, é importante garantir que os investimentos sejam direcionados para setores sustentáveis e que contribuam para o desenvolvimento econômico de longo prazo. Inflação. A redução das taxas de juros pode aumentar a demanda agregada na economia, o que, por sua vez, pode levar a pressões inflacionárias. É crucial que o Banco Central monitore de perto a inflação e adote medidas para controlá-la, como ajustes nas taxas de juros ou outras políticas monetárias apropriadas. Estímulo ao investimento. Taxas de juros mais baixas podem incentivar o investimento privado, pois tornam o crédito mais acessível e barato. Isso pode estimular o crescimento econômico, aumentar a produtividade e criar empregos. No entanto, é importante garantir que os investimentos sejam direcionados para setores sustentáveis e que contribuam para o desenvolvimento econômico de longo prazo. Inflação. A redução das taxas de juros pode aumentar a demanda agregada na economia, o que, por sua vez, pode levar a pressões inflacionárias. É crucial que o Banco Central monitore de perto a inflação e adote medidas para controlá-la, como ajustes nas taxas de juros ou outras políticas monetárias apropriadas. Estabilidade financeira. Taxas de juros excessivamente baixas podem levar a riscos de estabilidade financeira, como o aumento do endividamento excessivo e a criação de bolhas de ativos. O Banco Central deve exercer supervisão e regulamentação adequadas para mitigar esses riscos e garantir que o sistema financeiro permaneça sólido e resiliente. Contexto macroeconômico. A decisão de adotar taxas de juros baixas deve levar em consideração o contexto macroeconômico de Moçambique, incluindo a inflação, a taxa de câmbio, o saldo fiscal e as condições financeiras gerais. É importante encontrar um equilíbrio entre impulsionar o crescimento econômico e manter a estabilidade macroeconômica. Políticas complementares. A redução das taxas de juros por si só pode não ser suficiente para impulsionar o crescimento econômico sustentável. É necessário implementar políticas complementares, como o fortalecimento da infraestrutura, o desenvolvimento do setor privado, o fomento à inovação e o investimento em capital humano. É fundamental que a decisão de adotar taxas de juros baixas seja baseada em análises abrangentes e em uma compreensão sólida dos desafios e oportunidades econômicas de Moçambique. O Banco Central, juntamente com o governo e outras partes interessadas, deve trabalhar em conjunto para formular e implementar políticas coerentes que promovam o crescimento econômico sustentável e a estabilidade financeira. Lamento se minha resposta anterior não atendeu às suas expectativas. É importante ressaltar que a avaliação de decisões macroprudenciais do Banco de Moçambique pode variar de acordo com diferentes perspectivas e opiniões. No entanto, aqui estão alguns possíveis aspectos que poderiam ser considerados como desvantagens ou desafios em relação às intervenções macroprudenciais. Impacto na oferta de crédito. Algumas intervenções macroprudenciais, como aumentar os requisitos de capital ou impor restrições à exposição de crédito, podem limitar a oferta de crédito pelos bancos comerciais. Isso pode dificultar o acesso ao crédito para empresas e indivíduos, afetando o crescimento econômico e a atividade empresarial. Potencial impacto na rentabilidade dos bancos. Medidas macroprudenciais mais rigorosas podem aumentar os custos operacionais e de conformidade para os bancos, afetando sua rentabilidade. Isso pode ter consequências negativas para a saúde financeira das instituições bancárias e limitar sua capacidade de fornecer serviços e produtos financeiros. Efeito sobre a inclusão financeira. Algumas intervenções macroprudenciais podem criar barreiras adicionais para instituições financeiras não tradicionais e serviços financeiros inovadores, prejudicando a inclusão financeira. Restrições excessivas podem dificultar a entrada de novos participantes no mercado financeiro, limitando a concorrência e a diversidade de produtos e serviços disponíveis para os consumidores. Possível impacto negativo na economia real. Decisões macroprudenciais rigorosas podem ter um impacto restritivo na economia real, especialmente quando implementadas em momentos de desaceleração econômica. Restrições excessivas podem ampliar os efeitos negativos e prolongar a recuperação econômica. Complexidade e falta de clareza regulatória. Intervenções macroprudenciais podem envolver regulamentações complexas e exigir uma compreensão detalhada dos requisitos por parte das instituições financeiras. Se as regulamentações não forem claras ou forem mal comunicadas, isso pode gerar incerteza e dificuldades de conformidade por parte dos bancos. É importante que o Banco de Moçambique encontre um equilíbrio entre a implementação de medidas macroprudenciais para garantir a estabilidade financeira e o crescimento sustentável, ao mesmo tempo em que promove a inclusão financeira e facilita o desenvolvimento econômico do país. As decisões macroprudenciais devem ser baseadas em análises cuidadosas dos riscos e benefícios, considerando o contexto econômico específico de Moçambique. Estímulo ao investimento. Taxas de juros mais baixas podem incentivar o investimento privado, pois tornam o crédito mais acessível e barato. Isso pode estimular o crescimento econômico, aumentar a produtividade e criar empregos. No entanto, é importante garantir que os investimentos sejam direcionados para setores sustentáveis e que contribuam para o desenvolvimento econômico de longo prazo. Inflação. A redução das taxas de juros pode aumentar a demanda agregada na economia, o que, por sua vez, pode levar a pressões inflacionárias. É crucial que o Banco Central monitore de perto a inflação e adote medidas para controlá-la, como ajustes nas taxas de juros ou outras políticas monetárias apropriadas. Estabilidade financeira.